1804, reduza para 2109. 210, 9804. Web 5808, autorizada a linha decolada 10, o vento é calmo. Além da cola da 0F, 5808. Setor, localizador, estabilizado, 995. 995, chama a torre 118, decimal 6. 18-6, 995. E o 5973, desce para 2000, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, LS, 997. Salvador, 995. Bom dia, 1995, reporte passando o externo, baixado o trabalho. Bom dia, rapaziada. Decolou os 30, controle em 1935, bom voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia, web 5808. Salvador, azul, alfa, X-ray, alfa, informa a terna do reboque. Excelente, alfa, bom dia. Jarbor, Elefa, Ofito. Arbor, Elefa, Ofito, web 5808, sobe para 340. Autorizado o pouso, QNH10114, vento 320 graus com dois nós, o 1995 da Golf. É, ele veio pouso, Golf, 995. Após pelo, boa noite, 04, prossegue para 2000. Após pelo 2000, ajuste 1014, em redução para 1909, aguardando a autorização para o final ILS, gol 1804. Quem, 199, após pelo 2000, 1804. E o 5973 completa a aproximação, torre 1118, decimal 6. 186, 5973, bom dia. Bom dia. Gol 1804, livre LS, reporte estabilizado, iniciando redução para aproximação. Gente, livre LS, gol 1804. Tio 5973, bom dia, repórter passando externo, baixar a travada. Gol no 995, no solo aos 33, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da taxa Juliette. Direita, prossiga na Alfa. Identificou, descendo chegada Bonf, descendo para 4.014, gol no 7.96. Controle Salvador, bom dia, gol 607. Gol 1607, aciona identificação, chegada Bonf, desce para nível de voo 050. Ficou descendo para 050 na Bonf, gol 607. Gol 1804 estabilizado no ILS. Gol 1804, completa aproximação, chama a torre em 1118, decimal 6. 18.6, gol 1804. Salvador, muito bom dia. No 804 da Gol estabilizado no ILS X-Ray. Bom dia, complete a aproximação, guarde pista livre, no 804 da Gol. Gente, guardando pista livre, no 804. Salvador, bom dia, 3201, tá no Finger 8, pushback acionamento. Aguarde um minuto, tá 3201. Escuta. O Rio 5973 no solo aos 37, agilize a liberação à direita, por gentileza, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Um gol no 995, por gentileza, agilize o ingresso via Juliette para o portão 120. Gol no 995, na escuta. 7995. Juliette para o 190. No 804, cheque o trem, o vento 030 graus com 2 nós, QNH 1014, autorizado pouso na 10. Machado travado livre, pouso na 10, no 804. Está 3201, tem um Gol Varg taxiando a sua cauda em instantes. Assim que ele estiver liberado, está autorizado seu push, chama para o táxi. Foi pro 3201? Afirmo, 3201. O Varg vai taxiar a sua cauda, após estar livre, puxa para o táxi. 1014, o altímetro. Tá certo, O gol no 804, seu solo aos 40, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes do ataque, sua Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 804. Gol no 607, redução para 2109. 2109, reduzindo, 607. Bom dia, Hotel Lima Tango. Confirme, por gentileza, o nível que segue para IRC, o pátio que se encontra, por gentileza. 795, desce para 2.000 pés, ajuste 1014, está livre o LS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, 1714, reportar estabilizado, gol 1715. Ok, Hotel Lima Tango, então, reporte final da 17, qual o pátio que pousa? 07. Ah, ok, compreendi. É o plano então que eu tinha aqui. Então aguarde um instantinho para a decolagem. Qual é o nível que segue para IRC? 1.000 pés, ok, só um instantinho. Tá 3201, chamou para o táxi, confirma. Afirmo 1243 horas Guarulhos. 1543 horas Guarulhos, está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro 1014, chame pronto para decolagem, 3201. Agora pronto, 1234, confirma 1-2-4, por gentileza, cheque o rádio, a transmissão está intermitente, o TAM 3201. Melhorou? Afirmativo. Solo, Salvador, bom dia. 3171. Tá com informação Golf, autorização de tráfego Guarulhos. 3171, bom dia. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Amper Zulu 44. A primeira aerovia, decolando da 10, fará curva à direita, subida da El, após Leda e Eudes. O transponder é o 5511 e o controle em 119.35. Guarulhos 360, via Pesolou 44, primeira aerovia, decolando da 0, curva à direita, saída da El, Leda e Eudes. 5541935, altura 3171, chamará para o pushback acionamento, está no gate 7. Correto, cotejamento, chama para o posicionamento, 3171. Ah, confirmando a subida da El Leda Eudes, ok? Corrigindo a subida que tinha havia sido pago anteriormente. Gente, sou pago obedeve agora da El Leda Eudes, pela 3171, obrigado pela atenção. Ingresse via Juliette para o portão 11. Juliette para o 11, gol 1804. Torre, o gol 1715 passou externo, na embaixada travada. Gol 1715, avistado, livre pouso na 10, o vento norte com 2 nós. Livre pouso 1715. Hotel Imatango, estou aguardando aqui uma confirmação do centro, ok? Aguarde mais um instante, Hotel Imatango. O Papão Romeu Mike Tango Juliette, chama Recife 1288-1260 e ainda 133-25. (128.8), 126.0 e 133.25. 3201, não agilize a manobra, Lima tem 10. Positivo, 251 é que a frequência, o sítio de frequência é ponto seguro, aí perde alcance. A 3325 é melhor porque o sítio é em Salvador. 9, por gentileza, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Posso já ligar a pista, prossiga na Alfa e a portaria da Juliette, coluna 715. 3201, reautorizado, a linha decola da 10, o vento é norte com 2 nós. Linha decola da 10, da 3201. Torre Salvador, bom dia, gol 607, sinal estabilizado. Ciente, complete aproximação, aguarde pista livre no 607. Aguarda no 607. Gol 607, livre pouso na 10, vento norte com 4 nós. Livre pouso na 10, gol 607. Na 3201, decolou de Salvador ao 51, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, mano. Controle, muito bom dia, 3201. 3201, contato na decolagem 360, saída da EL, cruzar 2000, direto Leda. 2000, Leda, 3201. Hotel Limatango, copia? Hotel Limatango, está autorizado decolagem, perdão, está autorizado o voo para Irecê, a 1 mil pés AGL, direto, decola com proa norte do hangar aí em Cia Aeroporto, o transponder é o 547000, controle 1935, Oteja. Puxa no 04, livre LS e aposta estabilizada. 2000 no 014, repórter estabilizado 897. A transmissão, ok? Salvador Atlanta, 517, sentido a Golf, descendo 160. Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette, 160. Hotel Lima Tango, a transmissão está com forte chiado e intercortado, ok? Cheque o rádio. 050, direto pelo. 050, identificou, voado pelo. 71, autorizado o posicionamento no 7, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Chama lá, 71. Hotel Lima Tango, na escuta da torre. Confirmando, autorizado para Irecer, 1.000 pés, AGL, direto. Decolará com proa norte. Do hangar aí em si, aeroporto, o transponder é o 547.000, controle 1935, protege. Golf, autorização Brasília. 1 minuto para cópia. Mandando. Ruim. É, o Hotel Lima Tango permanece inaudível a transmissão, ok? Cheque o rádio, chame para novo cotejamento com o rádio checado. 5, aciona a identificação, desce ao 060, chegada Bonf. Identificou ao 060, na Bonf, o bom 60. O Oscar chamou o solo, é isso, para cópia? O meu hotel Oscar, cheque o rádio, aguarde para cópia 095, Recife, qual o pátio que se encontra? Ok, não compreendi, ok? Chame, cheque o rádio, chame e aguarde para agora. Definitivo é o Papa Romeo, Mike Juliette. Mike Juliette, sem identificação, desce ao nível 070, chegada Mari. 070 na Mari, Mike Tango Juliette, informa que contato com Recife, ok? 7, Mike Tango Juliette, descendo aos 70 e reduz para 250, por gentileza.